Salvador, é o Alfa Zulu Hotel, no pátio 3, solicito autorização para reboque, para o gate de número 1. Alfa Zulu Hotel autorizado, estima término. Ok, obrigado.